Rayanas. O programa de cooperação transfronteiriça bilíngue. Uma produção conjunta da Onda Campus, da Fundação Sociedade Universidade, da Universidade da Extremadura e do Grupo de Comunicação Social Diário do Sul, Rádio Telefonia do Alentejo. Vozes Rayanas. Entre as 11 e as 13 do último sábado de cada mês, nos 103.2 da Telefonia do Alentejo, em www.diardosul.com.pt e em www.ondacampus.es. Sugestões, opiniões e informações podem ser enviadas para vozesraianas.alex@gmail.com. Seja bem-vindo a esta emissão Vozes Rayanas, Vozes Rayanas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue, organizado pela parceria Jornal Diário do Sul, Rádio Telefonia do Alentejo e Rádio Onda Campos da Fundação Universidade Sociedade da Universidade da Extremadura. Esta emissão que levamos até assim resulta da emissão especial em que o programa Vozes Rayanas se associou ao projeto Euroativos, que em direto nesta rádio promoveu o workshop Jovens Euroativos na Europa, organizado pela Fundação Eugênio de Almeida. Meus motivos para que fique connosco. Voces Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Nueve artistas extremeños han reinventado la melodía popular del candil en el recopilatorio titulado Nueve noches, nueve candiles. Se trata de nueve versiones diferentes de estas letras musicales convertidas en himno a base de ser cantadas en ferias y romerías extremeñas. Entre los compositores que interpretan esta canción se encuentra Carlos Ojeda, músico cacereño e insaciable investigador de la ciencia sonora que aporta su propio toque personal a esta melodía. Lo escuchamos. Rayanas. Vitorino Salomé Vieira, ou apenas Vitorino, como é conhecido, com o tema Rouxinol repenica o cante. Rouxinol repenica o cante, e a passada passadeira nunca mais tornas a beija, oh, ai, sem passares a vidigueira. Sem passar da vidigueira, sem ir beber a vacante, e a passar da passadeira, oh, ai, roxinó replico cante. Eu gosto muito de ouvir cantar a quem aprendeu. Se houver a quem me ensinar, oh, ai, quem aprende era roxinó replico cante ao passar da passadeira, nunca mais tornas a beija, oh, ai, sem passares a vidigueira. Sem passar da vidigueira, sem ir beber a vacante, e ao passar da passadeira, oh, ai, roxinó replico cante. Voces Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Conosco nesta emissão especial Voces Rayanas temos Pablo Hurtado Pardo e Miguel Sousa. Pablo Hurtado Pardo es coordinador de proyectos europeos en el Secretariado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura. Cuenta con una dilatada experiencia en el campo de la movilidad de estudiantes y además ha formado a muchos de estos alumnos, ya que ha dirigido varios seminarios de lengua inglesa y portuguesa y también algunos de los cursos internacionales de verano de la UEX. Pablo Hurtado es licenciado en Filología Anglo-Germánica y actualmente realiza su tesis doctoral en el Departamento de Lengua Inglesa, en el Gran Centro del Conocimiento Extremeño. Ha investigado sobre la publicidad, precisamente sobre esto versó su trabajo de investigación titulado Traducción Publicitaria, la adaptación del mensaje publicitario. Y la cooperación es otro de los campos a lo que se ha dedicado gran parte de su formación. Todos ellos elementos indispensables para entender a los jóvenes las oportunidades y, cómo no, conocer las posibilidades que para ellos brinda España en particular y Europa en general. Miguel Sousa é diretor da Licenciatura de Relações Internacionais da Universidade de Évora, licenciado, mestre e doutor em Economia. Miguel Sousa é investigador do NICPRI, Núcleo de Investigação em Ciência Política e Relações Internacionais das Universidades de Évora e Minho. Muito boa tarde aos dois. Muito obrigada por estarem hoje em Vozes Rayanas. Muito obrigada por estarem aqui neste workshop Jovens Euroativos na Europa. Todos já ouvimos falar da União Europeia, das decisões de Bruxelas e das normas europeias. A primeira questão que nós gostaríamos de colocar, e para os mais distraídos, de facto, será que podemos começar por explicar, muito brevemente, o que é que se entende por União Europeia? Do que é que nós estamos a falar? A União Europeia é um processo de construção gradual que tem mais de quase 60 anos, e de facto é uma construção, é um projeto comum, é uma vontade dos povos, e teve como objetivo acabar, no fundo, com, depois da Segunda Guerra, acabar com os problemas económicos e sociais. É um projeto que já vem muito longe. Há muito tempo que se discute o modelo de construção da União Europeia, como é que ela tem evoluído por repente e por vezes com algumas travagens, mas nós sabemos que o Tratado de Roma é de 1957, foi progressivamente evoluído, houve uma série de tratados. Reparem que nos anos 90, dando um salto já bastante no tempo, portanto, houve todo o processo de alargamento dos Estados, portanto, e Portugal entrou só em 1986 em conjunto com a Espanha. Saúdo aqui os meus colegas espanhóis. E reparem, este todo o processo é um processo muito longo, muito difícil. Tem havido uma espécie de aprofundamento e na diversidade. Hoje em dia, quando se fala da União Europeia, há muitos problemas de alargamento. Há pessoas e há receios, as pessoas tendem a pôr em causa a própria Constituição Europeia. A extrema-direita tem vindo a ascender ao poder em certos partidos, ainda agora recentemente na Suécia. Por exemplo, o partido supostamente chamado Democrata elegeu 20 constituintes na Assembleia, e de facto isso é grave, porque a União Europeia, o processo de construção da União Europeia sempre foi uma tentativa de construção inclusiva, de incluir as pessoas, e os jovens têm que ter um papel ativo, porque os jovens são naturalmente mais ativos, e este programa de facto é muito interessante. E eu posso dizer assim, eu estou aqui a representar a Universidade de Évora, não na qualidade de coordenador do Departamento de Relações Internacionais, mas na qualidade de diretor de curso, e de facto o processo de construção europeia é uma coisa que nos interessa e que nos deve motivar. Portanto, muitas vezes os jovens sentem-se desmotivados, mas de facto temos que participar ativamente. A União Europeia tem vindo a crescer com base em três princípios básicos, no fundo a proximidade, a legitimidade e a accountability. Há um princípio de construção europeia que as pessoas lá em casa se calhar ouvem falar muito da subsidiariedade, e as pessoas menos informadas, estamos a falar de coisas básicas, pensam, a subsidiariedade, isto são subsídios. Não tem nada a ver, a subsidiariedade tem a ver com a ideia de que a decisão deve ser tomada onde o problema se coloca. Portanto, isto é um processo de construção europeia que tem vindo a ser feito. Se o problema se puser ali na Praça do Giraldo, porque houve uma água que ficou muito contaminada, deve ser resolvido ali pela Câmara na Praça do Giraldo. Se o problema se coloca ali na Extremadura espanhola, num determinado problema, deve ser colocado. Se o problema é um problema internacional, o problema deve ser resolvido à escala internacional. Portanto, e basicamente, a União Europeia tem vindo a evoluir, tem sido um processo. Tem-se discutido muito a questão do federalismo ou do não federalismo. Como sabem, há uma diferença entre o federalismo e a confederação de Estados. Há Estados que acham que devem manter na sua esfera internacional a independência, mas o processo federalista, no fundo, assume que há uma abdicação dos poderes a nível internacional. É interessante, eu fiz alguma investigação nessa área, portanto, a nível da própria Constituição da União Europeia, e demonstra-se hoje em dia, e recentemente, por exemplo, o presidente do BCE, o Jean-Claude Trichet, vinha defender uma coisa interessante que eu num paper tinha explorado num artigo científico, que era a ideia que mais vale termos, por exemplo, no Fundo Monetário Internacional, um só assento da União Europeia, em vez de termos os assentos dos 27 Estados, em que os 27 Estados estão cada um a puxar para o seu lado, e portanto, se houver uma coordenação prévia das políticas e das direções, apesar de se calhar de se ter um peso menor, é capaz de haver um impacto de política superior e mais eficaz. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas há uma teoria que é a teoria do single minus, em inglês, em espanhol não sei como é que se dirá, mas a ideia do ponto único, em vez de ter muitos objetivos, se focar só num objetivo, talvez a política seja mais precisa e mais adequada. Pablo. Sim, boas tardes. Em primeiro lugar, muchísimas gracias por la invitación. Por poder estar aquí hoy representando a mi universidad, a la Universidad de Extremadura, gracias a la Fundación Eugenio de Almeida por la organización de este workshop. Y ya, para mí es un placer, en nombre de la Universidad de Extremadura, enhorabuena por este tipo de actividades. Bueno, yo creo que yo voy a ser mucho más breve porque creo que Miguel ha explicado perfectamente el concepto de Unión Europea. Yo simplemente creo que la Unión Europea es una historia de un gran éxito. Es una historia muy larga. Han pasado muchos años desde la primera Unión, pero hoy día podemos decir que efectivamente es una historia de éxito, con muchísimas dificultades. Ahora mismo atravesamos grandes dificultades. Hay un debate abierto desde hace ya mucho tiempo que no se acaba de solucionar en torno al modelo de construcción europea. Pero creo que gracias a la Unión estamos sobreponiéndonos a este problema. Por tanto, yo creo que mucho mejor juntos, mucho mejor unidos, definitivamente es una historia de éxito. ¿Y qué significa quizás ser ciudadano de Europa? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a ciudadanía europea? Pablo. Sí, bueno, se trata de esto que estamos haciendo ahora. Se trata de difundir una historia que no se cree todo el mundo, difundirla entre la ciudadanía. Eso es ser ciudadano, eso es ejercer de ciudadano europeo. Hoy día ya es muy común porque afortunadamente nosotros, las últimas generaciones, las generaciones más jóvenes, estamos mucho más vinculados a los programas de los que muy probablemente vamos a hablar dentro de un ratito, y esto nos hace estar mucho más cerca, sentir mucho más cerca a Europa, pero para Portugal, para España, que no dejamos de estar en el extrarradio de Europa, siempre ese sentimiento de ciudadanía había sido algo, al menos nada, arraigado. Eso está cambiando, afortunadamente. Este tipo de actividades que hoy en el que hoy participamos, pues promueven esa ciudadanía, creerse el concepto de unión. Eso es ejercer de ciudadano y hacer de ciudadano europeo. Que implicações práticas é que há para os jovens pelo simples facto de sermos cidadãos europeus? Isto é, no seu dia-a-dia, em matéria de trabalho, de estudo, de direitos, exemplos práticos? Posso dar alguns exemplos. Quer dizer, ser cidadão europeu implica ter uma consciência que se pertence à União Europeia. Há eleições europeias, portanto, há um Parlamento Europeu, há uma voz ativa na União Europeia. Muitas vezes os jovens sentem-se desconfiados, muitas vezes tendem a não participar, mas isso tem de mudar, no fundo, e é para isso que servem estes programas. Em termos do mercado, no fundo é um mercado de trabalho global, quer dizer, estamos a falar de um mercado de 380 milhões de habitantes, o processo de construção europeia, lá voltamos nós, falámos de um mercado, uma moeda, um relatório que já é antigo, dos anos 90, e portanto isso abre um espaço de possibilidades aos jovens para trabalharem livremente. Há um livro muito interessante de dois economistas italianos, o Francesco Alesina e o Alberto Alesina e o Francesco Giavazzi, que eles comparam a Europa com os Estados Unidos. E um dos grandes problemas que eles levantam é a questão exatamente da mobilidade dentro da União Europeia face, por exemplo, à mobilidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um Estado federal, tem a mesma língua, a mobilidade é muito grande, uma pessoa pode vender uma casa na Califórnia, vai viver para a Flórida, rapidamente consegue trocar de emprego. E na União Europeia é um pouco mais difícil, se uma pessoa estiver, por exemplo, aqui em Évora, está desempregado, pode migrar para outra zona, pode ir para a zona reina em Espanha, mas, por exemplo, se quiser ir para a Alemanha, muitas vezes terá de aprender alemão. Portanto, ainda há constrangimentos, mas cada vez têm vindo a minorar esses problemas. A teoria, e nós voltamos um pouco à teoria, eu só costumo dizer que sou um pouco teórico, mas a teoria tem muito a ver com a prática. Mas quando nós falamos, por exemplo, no processo de construção europeia, fala-se muito da questão dos choques assimétricos. Quando, por exemplo, uma determinada região está em recessão, é difícil essa região sair da recessão se os outros todos estiverem a crescer. Portanto, nós agora temos em Portugal, novamente, o espectro do FMI a pairar sobre nós, e, no fundo, a recessão continua a ser grave em Portugal. Por exemplo, a Suécia já cresceu 4,5% ao ano, e agora com estas eleições e saiu da recessão. Portanto, e há o problema da dessincronia dos ciclos económicos, ou seja, quanto mais integrada for a União Europeia, cada vez mais, no fundo, haverá menores problemas. Coisas práticas, os jovens podem viajar, basta mostrar o BI, podem arranjar emprego em qualquer zona, em qualquer país da União Europeia a 27. Portanto, são coisas práticas, os jovens têm que ter esta consciência. Não se devem enfiar aqui no seu reduto de Évora ou no seu reduto da Extremadura Espanhola. A União Europeia é bastante alargada, depois temos a questão de Schengen e todas as questões. Há questões de segurança que também se levantam, mas são questões laterais. Mas para os jovens, de facto, a União Europeia é uma aposta. Há o programa Erasmus também, que é um programa muito interessante de cooperação. A Universidade de Évora tem estado envolvida claramente nesse programa. Eu posso falar da experiência o curso de Relações Internacionais é um curso relativamente novo na Universidade de Évora. É uma nova... Aliás, as relações internacionais na Universidade de Évora, não enquanto como área científica de estudo, começou por inicialmente por ser um mestrado que começou há 5, 6 anos, e depois nasceu há 3 anos a licenciatura em relações internacionais e agora o doutoramento. Portanto, é uma fileira que se está a enriquecer. Obviamente que as relações internacionais dos outros cursos também interessam, mas é uma fileira do conhecimento que tem vindo a crescer. Já agora faço aqui um pouco de publicidade ao curso. Estamos muito satisfeitos porque voltámos a encher, portanto o número de cláusulas eram 36, voltaram a encher as 36 vagas, a média subiu significativamente, passou para 13,7 o último que entrou. O número de candidatos em primeira opção também foi bastante significativo, foi para cima de 20 e tal. E temos muitos, os 10 primeiros colocados tiveram médias de 17, 18 valores. Portanto, há claramente uma preocupação com qualidade. Há uma vantagem competitiva do curso de Relações Internacionais, portanto, quando falamos aqui, e no fundo, quem se interessa por estas questões da Europa, das relações internacionais, da ciência política, eu incentivo-os claramente a virem para a Universidade de Évora estudar, a participarem nestes programas. A cidadania, de facto, não se deve só falar, deve-se exercer, portanto, e este programa é um acto de cidadania. E basicamente é isso, quer dizer, é um processo de construção. E volto a agradecer novamente às fundações e aos parceiros, porque eu acho que isto é de facto uma questão muito importante. Pablo, sim, as questões práticas do dia-a-dia em que os jovens hoje podem realmente perceber que são cidadãos da Europa? Pois, já a própria União Europeia é uma oportunidade em si mesmo. Efectivamente, existem quantidade de iniciativas que favorecem a participação da cidadania a todos os níveis. Ciudadanos de todas las edades, particularmente de los jóvenes. Ese es uno de los grupos que en mayor medida le afecta la pertenencia a la Unión Europea. Hay muchísimos programas, muchos de ellos integrados en el Lifelong Learning, en el programa de aprendizaje permanente que llamamos en España, un programa que afecta a la formación, pero a la formación a lo largo de toda la vida. Formación infantil, formación en edades tempranas, formación universitaria, formación en la enseñanza secundaria, formación de adultos. Afecta, por tanto, a todas las generaciones. Existen muchísimas oportunidades para estudiar, muchísimas oportunidades para conocer nuevos contextos europeos para nuestros jóvenes, para nosotros, que nos movemos con mucha facilidad, que podemos experimentar sistemas distintos del nuestro. Para mí, venir a Portugal, bueno, es algo común porque vivo muy cerca, pero hace unos años no era nada común. Pero igual de común puede ser ir a Alemania, ir al Reino Unido, vivir una experiencia, vivir un nuevo contexto educativo. Eso ya en sí supone un cambio en lo personal, en lo más importante, un cambio en lo personal. La percepción que uno tiene de la propia, del propio concepto europeo cambia en el momento en que uno lo experimenta. Pero además existen muchísimas oportunidades a través de la formación, muchísimas oportunidades en el ámbito profesional. El hecho de haber participado en programas como Erasmus o Leonardo da Vinci o cualquier otro supone, no voy a decir un 100% de garantías de éxito profesional, pero sí un valor añadido que los jóvenes que no han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia, pues no adquieren. Por tanto, ya digo, la Unión Europea pone oportunidades a todos los niveles, para todos, de manera muy especial, muy particular para los jóvenes. Y quizás un aspecto que puede interesar a los jóvenes que están hoy aquí con nosotros, o también los que nos están escuchando desde casa, es conocer qué programas europeos existen para estudiar o para trabajar en nuestro país, en Europa. Bueno, pues lo acabo de decir, existen muchísimos programas. Yo de manera particular quiero referirme al ámbito de la educación superior, porque es donde a lo que dedico mi tiempo profesional y bueno, lo que más conozco. Existen posibilidades. Podemos hablar del programa estrella, de la Unión Europea y yo diría a nivel mundial, que es el programa Erasmus, un programa que está a punto de cumplir 25 años, que es un rotundo éxito en todos los sentidos, educativamente, pero es el mejor motor de construcción de ciudadanía europea que hemos tenido y tendremos. De verdad, no creo que ningún otro programa haya contribuido como Erasmus a la creación del concepto de Europa entre todos. Pero existen otros. Erasmus es un programa de éxito que funciona solo. En las universidades nos preocupamos mucho por él porque da mucho trabajo, pero no en la promoción. La promoción de Erasmus se hace sola. En la Universidad de Extremadura tenemos ahora mismo 600 y pico, 620 o 630 jóvenes que se están yendo en este momento a realizar estancias, muchísimos a Portugal, en torno a un 35% a Portugal, el resto a otros países europeos. Pero no solo está Erasmus para estudios, Erasmus para realizar prácticas para abrirte esas puertas de tu futuro profesional. Existen otros programas, muchísimos, como Comenius, que es para enseñanza secundaria, Grundtvig, para la enseñanza de adultos, Leonardo da Vinci, un programa exactamente igual para titulados, para personas que ya han finalizado sus estudios de grado en la universidad, para realizar prácticas profesionales. Erasmus, prácticas formativas; Leonardo, prácticas profesionales. Bien, pues todos estos programas, hay muchos más, todos estos programas son programas que se llevan en todas las universidades. Por tanto, animo a los jóvenes a que se interesen, porque son en realidad una gran oportunidad. Posso só dizer uma coisa? Quer dizer, de facto, o programa Erasmus é um programa muito importante. Eu vou ter a oportunidade, por exemplo, de na próxima semana ir à Finlândia dar aulas. Portanto, é um programa não só para os alunos, também para os professores. É, de facto, um programa muito interessante, porque permite não só... Há uma coisa muito importante, que é a cultura. E, portanto, eu fui à Suécia também recentemente numa conferência. E reparem, a cultura é a cultura da cidadania. E a cidadania não é só uma cidadania europeia. A cidadania hoje em dia é mundial. E repare, o programa Erasmus funciona dentro da Europa, mas ao potenciar e validar as competências dos alunos e das pessoas que fazem o processo de troca e de intercâmbio, está a dar-vos novas competências profissionais. É a adaptação ao sítio, conhecer a cultura, a aprender novas práticas mesmo profissionais. Portanto, isso é muito importante e traz um valor acrescentado. Reparem, há muitas teorias sobre, no fundo, o que é que se faz. Por exemplo, o Gary Becker, um economista, fala do capital humano. E hoje em dia o principal aposta deve ser no capital humano. E o capital humano é... Há pessoas que... Eu falo em capital humano, as pessoas falam capital. Há pessoas que fogem logo e pensam o capital, o grande capital. O capital humano pode ser de dois tipos. O capital humano pode ser experiência profissional ou pode ser educação. Experiência profissional realiza-se no emprego, é o lifelong learning, e a educação realiza-se no ensino primário, secundário, terciário, etc. Há estudos feitos que mostram que, por exemplo, um país deve apostar sempre nos níveis de ensino mais baixos progressivamente. Porquê? Porque a rentabilidade do ensino é positiva, mas a taxas decrescentes. O que é que isto quer dizer? Se vocês investirem, se um país investir de facto primeiro na educação primária, depois na secundária, depois na terciária, de facto o país vai crescer a longo prazo. Por exemplo, os países escandinavos têm taxas de crescimento muito elevadas porque já chegaram a um progresso de tal maneira elevado a nível daquilo que se chama o índice de desenvolvimento humano, que têm escolaridade muito elevada, têm boa saúde e têm bons níveis de rendimento, de facto são países muito desenvolvidos. Portugal, às vezes, costumamos ter um pouco o discurso um pouco miserabilista, que continuamos muito atrasados, etc. Mas, de facto, nós temos problemas estruturais. Uma das questões que ainda não discutimos aqui, estamos a falar, e acho que os jovens também se interessam muito pela questão, por exemplo, do euro. Há pessoas que são contra o euro, há pessoas que são a favor. Afinal, o que é o euro? O euro é uma moeda única, que hoje em dia abrange cerca de 17 Estados, e de facto é muito importante. As pessoas muitas vezes dizem, mas o euro se calhar foi mal. Agora que há problemas e que estamos novamente com o problema da crise de dívida soberana, as pessoas dizem, o euro se calhar não foi assim tão boa ideia. De facto, há estudos comparativos feitos, e por exemplo, e a Espanha também entrou na linha da frente no euro, mas entrou com uma paridade relativamente mais baixa do que, por exemplo, o escudo. Nós cometemos um erro, Portugal cometeu um erro quando entrou com uma determinada paridade face à peseta espanhola, quando se amarraram definitivamente as taxas em 1999. E portanto, isso... Esta conversa toda sobre o euro, porquê? Porque o euro também é um valor em si de cidadania. A moeda representa... As pessoas dizem, foi uma perda de soberania, mas é ao mesmo tempo uma afirmação de cidadania europeia. Reparem, vocês dizem, mas os suecos têm a coroa sueca. De facto, é verdade, quando eu agora fui à Suécia tive de trocar e lá. Mas eles também aceitam euros e fazem a conversão rapidamente. Mas, portanto, há textos e há vários economistas que estudaram a questão do euro. Eu lembro, há um texto muito interessante sobre estas questões europeias. Por exemplo, os americanos são muito céticos, porque muitas vezes até ignoram a Europa. E o que eu vos queria alertar também, é muito importante a Europa, mas o mundo não é só a Europa. Portanto, e isto para terminar esta pequena conversa e dizer que a plataforma Erasmus serve para conhecer a Europa, mas deve servir como pivô para conhecer o resto do mundo. A América Latina, conhecer a África, conhecer... Isso é muito importante. E vocês, nas vossas oportunidades de estudo, de profissionais, devem aproveitá-las ao máximo. E, de facto, isso é verdade. Reparem, há também programas de cooperação com países de língua portuguesa. A lusofonia também é em si um valor. A própria língua espanhola também tem um valor muito elevado. Há estudos feitos sobre o valor económico de uma língua. É óbvio, eu agora vou dizer uma coisa aos meus colegas espanhóis que vão ficar irritados, estão a brincar, que é, há uma coisa, de facto a língua espanhola é muito importante, a língua portuguesa também, mas o inglês também é muito importante. Não é o inglês de Inglaterra, não é o inglês dos Estados Unidos. Um colega meu costuma dizer, meio a brincar, meio a sério, que é o inglês internacional. Na investigação científica, por muito que não se queira, o inglês é o que se usa mais. Mas para as pessoas que estão lá em casa, ah, o que é que interessa à ciência? A ciência é importante porque a ciência potencia crescimento e desenvolvimento. E, no fundo, a cidadania também se baseia nesses princípios. E fico por aqui, senão... Só para sintetizar, vocês já falaram disto, mas para sintetizar, para os jovens que aqui estão presentes e cada vez são mais no auditório da Telefonia do Alentejo, para quem está lá em casa, se ainda acha que tem tempo para vir até aqui, nós vamos estar aqui até perto das 5 da tarde neste workshop. Se vier, pois vai apanhar o workshop a meio, mas mais vale tarde que nunca, não é verdade, Macarena? E assim, só gostaria de sintetizar os principais benefícios, e se calhar vou pedir ao Pablo, os principais benefícios para os jovens, que os jovens podem ter de uma experiência de aprender lá fora, portanto, de ir lá para fora, não só para aprender, mas também para trabalhar. Pois, eu creo que já he hablado de esto, pero como me provoca mucho entusiasmo, lo diría mil veces. Perdón, en realidad los beneficios de pertenecer a la Unión Europea para los jóvenes son todos beneficios en el ámbito formativo, porque, como he dicho, tienen muchas oportunidades de viajar, de experimentar nuevos sistemas educativos, de conocer nuevos contextos, de aprender simplemente fuera de su casa. Beneficios en lo profesional, las experiencias internacionales generalmente son muy apreciadas por las empresas. Vivimos una época tremendamente difícil de crisis. Las empresas contratan mucho menos que contrataban y solo contratan a los mejores. Y los mejores son en gran medida aquellos que han vivido esta experiencia internacional. Por tanto, beneficios muy importantes en lo profesional, pero sobre todo, beneficio en lo personal. Es decir, el estudiante que pasa por mi departamento de Relaciones Internacionales, siendo un niño que acaba de llegar a la universidad, que apenas tiene bagaje cultural en el ámbito universitario y que vuelve habiendo aprobado el examen de la madurez, así de sencillo. Porque se ha tenido que sobreponer a problemas, a estar fuera de su casa, a no tener una vivienda durante la primera semana. Muchas cuestiones que nosotros no apreciamos si no las hemos vivido porque simplemente no las hemos experimentado. Es el mayor beneficio, el personal, ese examen de la madurez que normalmente el estudiante aprueba. Miguel, a mí me gustaría también saber... ¿cuáles son los objetivos con los que se decide crear la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad de Évora? O objetivo foi criar uma fileira de investigação e de formação. Eu há pouco já expliquei, identificámos no fundo que a sul do Tejo, em Portugal, não havia nenhuma licenciatura em Relações Internacionais nesta zona. E, de facto, já se tinha iniciado o mestrado em Relações Internacionais, porque havia procura, nós fizemos um estudo e vimos que, de facto, que o mestrado em Relações Internacionais tinha mercado, tinha potencial. O mestrado, aliás, é um mestrado em Relações Internacionais e Estudos Europeus, é uma coisa mais específica, mais focada. E depois, naturalmente, fizemos a expansão ao primeiro ciclo, portanto, à licenciatura, e depois ao doutoramento. A ideia foi criar uma fileira de conhecimento. Vimos que havia uma oportunidade, não é só de negócio, mas de formação, e de facto isto é interessante mesmo para a zona, portanto, quer para a cidade de Évora, mas porque nós também atraímos alunos de outras zonas. Por exemplo, o mestrado em Relações Internacionais este ano teve 17 candidatos, 5 deles vinham de países lusófonos, Brasil, África, etc., 2 de França, portanto começa a atrair de facto pessoas do resto da Europa e com elevado padrão de qualidade. A ideia fundamental no fundo é discutir uma formação em relações internacionais, acho que é muito interessante, porque permite compreender o mundo e a realidade que de facto nos rodeia. Nós estamos aqui a falar das questões práticas, mas reparem, eu faço claramente sempre, sendo eu professor universitário, o Pablo também é, no fundo, eu faço sempre um apelo, não deixem de estudar, porque estudar é muito recompensado. As empresas remuneram isso, de facto. Uma pessoa tendo uma licenciatura recebe um rendimento superior, e não é só isso, é gratificante, e não é um sprint, não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida de 10 mil metros, se calhar uma maratona, na maratona da vida. Portanto, isso é uma coisa muito importante. E basicamente é isso, quer dizer, quando nós olhamos para a Universidade de Évora, a Universidade de Évora realmente tem vindo a ter um crescimento sustentado nesta área, e de facto é interessante perceber que é possível construir um projeto de raiz e de facto ele aplicar-se e desenvolver-se. O Pablo disse coisas muito interessantes sobre as questões práticas da vida. De facto, uma pessoa sair de casa e ir para uma cidade diferente, arranjar um sítio para ficar, arranjar novos amigos, conhecer novas realidades, novas culturas, são de facto coisas muito importantes. Não são só chavões, são mesmo experiências de realidade. Por exemplo, eu agora vou à Finlândia num processo também de Erasmus, também há para professores, felizmente, ainda bem, tendo a considerar jovem, e dentro desse ponto de vista é uma experiência sempre interessante, porque vamos conhecer novos alunos diferentes os novos alunos também vão conhecer pessoas diferentes, portanto, e isso permite novas práticas de aprendizagem, de ensino, e uma experiência, de facto, que é uma experiência a todos os níveis interessante, e há sempre um choque cultural interessante. Por exemplo, aqui nós somos mais latinos, por muito queremos ou não, mas ainda agora quando estive na Suécia, de facto notei que estava à espera de um espírito muito mais frio, entre aspas, e muito mais eslavo, ou não é eslavo, mas mais escandinavo, e no fundo também havia muita latinidade nos suecos, por muito que não se queira. E Pablo, extrapolándolo à Universidade de Extremadura, como surge a ideia de criar um secretariado de relaciones internacionales? Bueno, pues el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad surgió cuando en realidad surgieron prácticamente en todas las universidades, estamos hablando del año 89. Justo acaba de firmarse Erasmus y estábamos en la primera o segunda edición del programa. Fue en ese momento cuando se empezó a sentir la necesidad en las universidades, aunque ninguna sabía prácticamente qué significaba el término internacionalización ni nada parecido. Pero fue en aquel momento cuando se sintió la necesidad. Otra cosa es que era entonces el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura y que es ahora. No tiene, obviamente, nada que ver 20 años después. Nosotros estamos participando en muchísimos proyectos, afectamos a una cantidad de usuarios muy importante a lo largo del curso académico. Acabamos de recibir, felizmente, financiación o aprobación por parte de la Unión Europea para participar en un proyecto muy interesante, Unión Europea-Estados Unidos, que se llama Atlantis, para la creación de un título compartido en el campo de las ingenierías. En fin, estamos participando en muchos proyectos que no tienen nada que ver con Erasmus, a pesar de que, obviamente, por supuesto, Erasmus es la gran estrella. Hay otra cosa que la tengo que decir porque si no me voy a sentir muy mal y creo que es muy interesante. La Universidad de Évora y la Universidad de Extremadura son grandísimos socios. Venimos trabajando desde el principio juntos y hemos puesto en pie una iniciativa ya firmada, ya se está de hecho desarrollando, que es un convenio para dobles títulos. Es decir, aprovechando el programa Erasmus, estudiantes de la Universidad de Évora pueden desplazarse a la Universidad de Extremadura, realizar un año, un curso académico. Estudiantes de Extremadura vendrían aquí y al final obtienen el título de la Universidad de Évora y de la Universidad de Extremadura. Es un proyecto que nosotros hemos ampliado a otras universidades, pero he de decir que la primera universidad con la que hemos firmado este convenio, y ya digo que desarrollándose, ha sido con la Universidad de Évora. Já falámos dos benefícios para os jovens de participarem em programas europeus como o Erasmus e o Leonardo. Gostaria também de ouvir a vossa opinião acerca daquele que será o perfil desejável ou as competências que, à partida, as competências de partida que o jovem deve ter para participar nesses programas. Ou seja, que requisitos é que, à partida, devem ter esses jovens quando pensam viajar para outro país europeu para participar enquanto alunos ou mesmo para trabalhar durante um tempo? Bem, posso dizer, em termos de perfil, em termos de perfil mental, de estrutura, mesmo as pessoas em princípio já devem ter alguma autonomia, decisão, de maturidade, mas isso também, e como o Pablo estava a dizer muito bem, isso também ganha-se, portanto não é preciso ter medo e receio de ir para o exterior, portanto isso é uma coisa que se vai formando e que se vai ganhando. Os requisitos, basicamente, portanto, se uma pessoa estiver inscrito numa universidade, como por exemplo na Universidade de Évora ou na Universidade de Extremadura, uma pessoa basta candidatar-se à Bolsa Erasmus, preenche um determinado requisito. Os requisitos são preencher um X número de ECTS, tipicamente, por exemplo, convém ter... tipicamente o Erasmus na Universidade de Évora faz-se a partir do terceiro ano, porque os dois primeiros anos são de formação e, portanto, as licenciaturas hoje em dia têm 180 ECTS, que são unidades de crédito. E, portanto, a partir dos 100, 120, eles podem candidatar-se. E depois há um critério de seriação. Portanto, o programa Erasmus funciona assim. Como o Pablo dizia bem, vivemos numa cidade muito competitiva. Naturalmente que os melhores alunos saem à frente e há bolsas para isso. Aqui levanta-se a questão sempre da equidade social, que é uma questão muito interessante e que tem a ver com toda a construção europeia também. Mas os melhores alunos, em princípio, têm bolsas. As bolsas normalmente são reduzidas, dependendo do número de cursos, são 2, 3 para cada curso, ou 5, 6, depende dos cursos. Mas, de facto, a competitividade existe na nossa sociedade e é importante que as pessoas estejam conscientes disso, mas é importante que as pessoas vão à luta. Há sempre a hipótese de fazer o programa Erasmus com bolsa zero, que implica que a pessoa tenta amanhar durante os 2 primeiros anos está a fazer o curso, ou acumulando alguma experiência profissional, acumulando algum rendimento, e ir com bolsa zero, que eu acho que é uma boa hipótese. Se a pessoa tiver, de facto, a oportunidade e não houver financiamento, no fundo a pessoa consegue e acaba por beneficiar também da estrutura e acaba por ter a experiência, apesar de ter de suportar, pelo menos em parte, o custo. Quando falava de estrutura, está a referir-se exatamente a quê? Estou a falar, no fundo, dos departamentos de relações internacionais, portanto, que o Pablo coordena, por exemplo, na Universidade de Extremadura, e, por exemplo, o DMR, que é o Departamento de Mobilidade e Relações Internacionais da Universidade de Évora, que é dirigido pela doutora Marta Graça, que, no fundo, fazem um apoio e que há, no fundo, toda uma estrutura de apoio em que as pessoas são para lá indicadas, vão escolher a universidade para onde vão, veem os programas, desenham. Ah, por acaso, isto é importante explicar, muitas vezes os alunos não sabem como é que isto funciona, mas é feito um plano curricular de estudos que é feito. Depois vê-se, há uma grande mais-valia no Erasmus, que às vezes as pessoas não se apercebem. Quando uma pessoa vai para fora, o que interessa é estudar coisas que não há na universidade de origem. Isso é uma das grandes mais-valias. Isso, estamos a falar do ensino, isso no fundo é importante, porque as pessoas pensam, eu vou fazer estas disciplinas A, B e C que há cá, mas que há lá. Não, a ideia é mesmo fazer ao contrário, é aproveitarem o que não há cá, ou por exemplo, os jovens espanhóis, quando vêm à Universidade de Extremadura, se cá também vêm aproveitar para aprender coisas que não há na Universidade de Extremadura. Isso é uma coisa muito importante, que é uma mais-valia no estudo e no desenvolvimento, não só pessoal, e mesmo no ganho de novas competências, sei lá. Nós, por exemplo, na licenciatura em Relações Internacionais, tivemos alguns alunos que foram para a Universidade de Liège, e no fundo foram lá ter, por exemplo, case studies de diplomacia. E no fundo, por exemplo, a Universidade de Extremadura também tem um intercâmbio forte com a Universidade de Évora, e também há outros intercâmbios, nomeadamente também tivemos alunos que foram para a Universidade de Santiago de Compostela. E basicamente é isso. Acho que alguns dos requisitos é a autonomia. No fundo, se for para o programa Erasmus, uma pessoa tem que estar inscrita na universidade, candidatar-se, convém ser bom aluno, mas acho que não devem desistir à partida e devem sempre mobilizar-se e ter vontade e tudo mais. O Pablo, como é responsável mesmo por um departamento de relações internacionais pela estrutura em si informal, talvez saiba dar ainda mais uma chega mais forte e detalhes mais, não sei se é impossível esgotar este tema tão fascinante. Eu creo que efectivamente Miguel ha explicado perfectamente cuáles son los requisitos más o menos comunes en todas las universidades para que un estudiante pueda participar en estos programas que nosotros gestionamos, y por tanto yo no voy a hablar de eso, pero sí quiero mencionar un requisito que se debe cumplir siempre para que eso funcione, y es la ilusión y las ganas de querer sobreponerse a cualquier problema que te vaya a surgir. Un estudiante que en realidad esté convencido de que quiere participar, de que quiere realizar una estancia en el marco de cualquiera de estos programas, que esté convencido, no habrá un solo problema que le haga plantearse la posibilidad de volver a casa. Solo el estudiante que tiene dudas, es el que se plantea, casi ninguno vuelve, pero el que se plantea en un momento dado que se quiere volver a casa o lo pasa mal. Por tanto, uno de los requisitos, aparte de los académicos que ya ha explicado Miguel, uno de los requisitos esenciales es la ilusión por querer participar en esta locura que es Europa. Pablo, has hablado de la ilusión, pero desde tu punto de vista, ¿cuál es quizá el reto más importante que deben en estos momentos afrontar los jóvenes europeos? Bueno, los jóvenes europeos, nosotros en Europa somos unos afortunados, porque estamos en la parte de la sonrisa del mundo, por tanto, nosotros estamos bien. Los que tienen retos en realidad están fuera de Europa. Pero los jóvenes europeos tienen sus dificultades, por supuesto. Pues, bueno, el gran reto que ahora mismo afrontamos es todos tener fuerza para llevar adelante esto, porque nos está costando. Estamos viviendo una coyuntura económica que, al fin y al cabo, es lamentablemente la que maneja el mundo. Una coyuntura económica tan complicada que en España tenemos un 19% de paro, en Portugal seguramente es mucho menos, un 11, un 12, me parece que ya es una cifra importante, mucho más en España. Ese es el gran reto que ahora mismo afronta la juventud en Europa, sobreponerse a estas dificultades que pasarán, pero que puede que nos lleve mucho tiempo. Y desde luego, la única manera de sobreponernos es mediante la formación, es evidente. Sua opinião, Miguel? Eu subscrevo integralmente o que o Pablo disse. De facto, um dos grandes problemas, o paro, portanto, é o desemprego. Os jovens ficam muito assustados e há jovens que vêm ter comigo. E no outro dia vi uma jovem que queria estudar Relações Internacionais e dizia-me assim: eu quero estudar Relações Internacionais, mas os meus pais não deixam porque não há emprego. E eu disse: olha, você se quer mesmo estudar Relações Internacionais? É mesmo isso que eu quero. Eu toda a vida sonhei com isso. Eu disse: olha, se você tem esse sonho, deve ir em frente e deve lutar por isso, porque é isso que a vai fazer feliz. E se for competente, realmente arranja emprego. Portanto, o desemprego é um drama e, de facto, é uma realidade. Eu, como economista, sei que há desemprego cíclico, há desemprego estrutural. Portanto, há ciclos da atividade económica. Nós estamos, de facto, numa fase dura, estamos numa fase de recessão, estamos numa fase em que caímos numa cava da recessão. Há aquilo que se chama double dip recession, ou seja, uma recessão em V, ou em W, portanto, caímos uma vez e parece que estamos aqui novamente. Mas, de facto, os jovens têm que enfrentar o problema do desemprego. E o que o Pablo disse muito bem é qualificando. Se um jovem está desempregado, o melhor que tem a fazer é fazer curso de formação, fazer, se não tiver um curso superior, realmente estudar um curso superior. E há uma realidade que o Pablo, de certeza, concorda comigo, que é as licenciaturas hoje são de 3 anos. E, de facto, é muito pouco. O aluno entra no primeiro ano, às vezes vem com as praxes e com aquelas pequenas, como é que se diz, pequenas contrariedades. O aluno entra, está um pouco iludido, depois no segundo ano começa, de facto, a estudar a sério, depende um pouco. Mas reparem, a formação dos 3 anos só não chega. E já é muito comum. As pessoas têm que se habituar à ideia que devem fazer um mestrado. E reparem, um mestrado é um mestrado dito de Bolonha, a reforma de Bolonha. Se calhar até podíamos discutir isso um pouco. Também é um processo europeu de construção que é interessante. E até é muito curioso, que é o Pablo também conhece esta história, que na Universidade de Bolonha, a reforma chama-se a reforma de Bolonha, mas na própria Universidade de Bolonha há muita gente que é contra a reforma de Bolonha. Reparem, as licenciaturas inicialmente eram de 5 anos, passaram para 4 e agora para 3. Hoje em dia, no fundo, há licenciaturas com 3 anos e muitas vezes para pertencer a ordens profissionais. Por exemplo, hoje em dia, os economistas já se começa a exigir o mestrado, os 2 anos de mestrado, para se poder participar como economista. Nas relações internacionais isso não é necessário, mas eu desde já vos aviso, eu acho que devem pensar numa especialização, porque no fundo a licenciatura hoje em dia é uma formação em banda larga, é conhecer as grandes atualidades. E o que uma universidade faz, o secundário é mais difícil, porque as pessoas ainda estão numa fase menos madura, mas a função de uma universidade no fundo é criar pensamento autónomo, crítico, e interpretativo, e as pessoas porem as coisas em causa e no fundo aprenderem a discutir e a debater. E, no fundo, é essa a função da universidade. E os jovens, hoje em dia, estão muito motivados. Há blogs. Já agora, por exemplo, em relação ao curso de Relações Internacionais, é muito interessante. Os alunos tiveram uma atividade autónoma muito interessante. Eles criaram uma revista eletrónica, que começou o ano passado, portanto, agora vai no segundo ano. Há 3 anos tinham criado um blog. E, portanto, um blog mesmo de Relações Internacionais. E há, de facto, movimentação dos jovens para a cidadania. A cidadania é uma participação constante, progressiva, cada vez mais inclusiva, e, no fundo, tem a ver com esta dimensão e esta realidade que é o processo que estamos todos a viver da construção europeia. Miguel Sosa, coordenador de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad de Évora, y Pablo Hurtado, gestor de proyectos europeos de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias por haber contestado a todas nuestras cuestiones. Voces Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. A música de Vitorino combina o folclore tradicional do Alentejo e o estilo urbano e popular da sua voz. Agora com o tema Leitaria Garré. No Chiado à tardinha, às vezes, sorridentes vão de mão na mão. Bons rapazes são bons portugueses, ai, madama, sua indigestão. Ideal das empregaditas, a finória vai um figurino. Tão carcaça veste muitas chitas, diz olé pro Monte Fiorino. Leitaria Garré, dá cá o pé, ai, tira a mão, João da coxa doce. Já está, antes não fosse, o saricó. Assim mesmo é que é, diz o progresso, já com torradas. João, para onde é que eu vou? Já fui, mas já não sou. Linda mocidade, foi-se o sol embora, fica-me a saudade. No Chiado a ter às vezes, sorridentes vão de mão na mão. Bons rapazes são bons portugueses, ai, madama, sua indigestão. Ideal das empregaditas, a finória vai um figurino. Tão carcaça veste muitas chitas, diz olé para o Monte Fiorino. Leitaria Garré, dá cá o pé, vai tirar a mão, João da coxa doce. Já está, antes não fosse, o saricote foi parar a Marques, lá para as belas artes. Assim mesmo é que é, diz o progresso, já com Rayanas. E interpreta también esta melodía, la del candil, Los niños de los ojos rojos, banda de hard folk fusion que nace en el año 2000. Este grupo está compuesto por 8 cacereños y un bosnio. Voces Rayanas. O que é que pensa da Europa atualmente? a Europa precisa de ser cada vez mais construída e o nosso país está cada vez pior. Mal, está tudo mal. Tudo, nada, não há coisa nenhuma que seja bom para a gente, não. Até foi pena por meterem-se na... Para mim, foi pena por terem-se metido na CE. Eu tinha uma vida melhor antes do 25 de abril do que tenho agora. Com o governo que temos, que é cada vez pior. E se para lá forem outros, é a mesma coisa. É sempre rotativo. É rotativo, eles são sempre os mesmos. Não há um melhor que o outro. Não há condições, não tem condições para governar o nosso país, de maneira nenhuma. Sim, acho bem. Acho bem. E acha que há melhorias? Sim, sim, está um bocadinho. Um bocadinho. Vamos indo, vamos indo. A pouco e pouco, vamos indo. Penso que há de ser uma forma de fazer com que os países evoluam, especialmente Portugal e outros países que estão um bocadinho mais atrasados em relação ao desenvolvimento do centro da Europa. Portanto, penso que será uma boa solução. Uma forma de nós nos atualizarmos e chegarmos ao nível de outros países e dos melhores países do mundo, provavelmente. A Europa que se está a construir agora, eu penso que é uma Europa que tenta caminhar para o melhor. Não quer dizer que o consiga, mas está a tentar caminhar para o melhor. Relativamente à União Europeia, se eu concordo, se eu não concordo, é assim, eu concordo porque a União Europeia, do momento, eu tirei Biologia Marinha, e é a única coisa que ainda impede que as coisas estejam piores. Portanto, pronto, é isso. Há coisas muito boas e eu tenho tido o privilégio de falar com muita gente de países diferentes e normalmente são pessoas que nos vêm com uma carga de entusiasmo e de sonhos e nós podemos fazer o mundo melhor, e coisa que os portugueses em si temos uma mentalidade muito, pronto, muito, muito deprimido. Nós somos muito deprimidos, muito, ainda pode vir do tempo da ditadura, eu penso, em que as pessoas tinham medo de sonhar, tinham medo de dizer o que pensavam, tinham medo de lutar por um futuro melhor. Pode vir daí, e eles vêm com aquela carga toda de vamos conseguir e vocês não desistam e vocês têm que lutar sempre. E pronto, isso é bom, acho que é muito bom. Para além disso, agora sem fronteiras nós podemos trabalhar, se tivermos coragem para ir para fora, acho que é uma coisa que toda a gente devia fazer, eu nunca fiz, mas gostava de fazer. E é muito bom porque há troca de ideias, troca de culturas. O que eu acho perigoso presentemente na Europa é a perda cultural. Yo creo que la Europa que se está construyendo actualmente es una Europa de la solidaridad, del apoyo de unos países a otros, y yo creo que con motivo de salir de la crisis creo que es necesario la unión entre países para que podamos apoyarnos los unos a los otros y poder salir del paso, sobre todo con estos países que estamos un poquito más, vamos un poquito más despacio, como Grecia, España, Portugal, y así poder salir del paso más fácilmente. Yo la verdad es que no sé un poco qué contestarte, porque la verdad es que yo creo que desde los países estamos un poco desinformados sobre todas las medidas que se llevan a cabo desde la Unión Europea. Entonces yo creo que lo que debemos exigir es más información desde las instituciones para que la gente esté mejor informada, porque yo creo que nadie sabe las medidas que se están tomando ni las decisiones que se están decidiendo. Yo pienso que es una buena idea que se unan todos los países en estos tiempos de crisis, porque de esa manera podremos salir antes y ayudar a aquellos que van más retrasados. Así que es una buena idea, más que estar cada uno aislado. Pues creo sinceramente que la Europa que se está construyendo es un poco caótica y abstracta. Realmente no veo ningún tipo de resultado ni que los países estén cohesionados. Yo veo más que nada un poco que aquí está todo el mundo sálvese quien pueda y no veo ni unión, ni cooperación, ni nada en común. Pero pues sobre la nueva Europa yo pienso que la idea es buena, porque todo lo que sea unificar países y demás de cara al resto del mundo, bueno, pues eso implica fortaleza y demás. Y en aparte de aspectos económicos, sociales y demás, lo que sí veo un poco es un ambiente un poco de crispación o de tensión entre unas potencias y otras, y lógicamente eso un poco choca con la idea de unión y de cohesión. Entonces esperemos que de aquí a un futuro esa Europa unida que tanto se está desarrollando en estos últimos años, pues llegue a buen puerto. Para que sejas tu mesmo a decidir o teu uso, para que sejas tu mesmo ainda mais natural. Não me toques, não cantes o beat americana, que esse já nós conhecemos na versão original. Aguenta-te firme, livre de imitações, espera só mais um pouco, já vai. O que resta, o que sobra, aquela mesma saudade, toda a imaginação, ainda mais. Não sentes um vago, um suave cheiro a sardinhas, algas a rar nas ruas, o troar dos tambores. Somos nós, querida Europa. O projeto Euroatis, promovido pela Fundação Eugênio de Almeida, é o destaque desta emissão Vozes Raianas. Henrique Sim, assessor da secretária-geral da Fundação Eugênio de Almeida, explica-nos como surge esta iniciativa. A Fundação Eugênio de Almeida tem como missão promover o desenvolvimento social, cultural e educativo da região de Évora. Vemos este desenvolvimento de uma forma integrada, não espartilhada, e como tal, este projeto Euroativos, promoção de cidadania europeia junto de jovens, tem precisamente esta vertente de promover junto da comunidade mais jovem da cidade de Évora, da região de Évora, questões culturais, questões sociais, questões educativas que tenham a ver com a Europa. É por isso um desafio que lançamos aos jovens, a participação nestes workshops, a participação nos intercâmbios que realizamos, no sentido de precisamente desenvolver as competências que têm nesta área da cidadania europeia, mas também promover a participação deles nas instituições, promover a participação deles no desenvolvimento da comunidade, quer local, mas também da Europa onde nos integramos. Presente no auditório do Diário do Sul, Rádio Telefonia do Alentejo, esteve também a outra entidade parceira no workshop Jovens Euroativos, o Contrato Local de Desenvolvimento Social de Évora, representado pelo seu coordenador, o Dr. José Maria Ribeiro, a quem perguntámos qual a importância do debate destas questões de falarmos em desenvolvimento social no Conselho de Évora. O Contrato Local de Desenvolvimento Social, de que eu sou coordenador, explicando rapidamente, é um contrato que foi estabelecido entre a Câmara Municipal de Évora, o Instituto de Segurança Social e uma IPSS desta cidade, a Caritas Diocesana de Évora. Ou seja, o objetivo deste contrato era atacar determinado tipo de problemas que nos preocupam todos nós em termos do desenvolvimento social, principalmente os que têm a ver com a integração e com a promoção das pessoas que, enfim, enfrentam mais dificuldades neste momento e que, nesta época de crise, infelizmente são mais do que é costume. O que é que nós tentamos fazer? Nós não tentamos fazer nada de novo, nós tentamos sim procurar soluções que já existam ou criar soluções para os problemas que se nos vão deparando. É isto que nós essencialmente fazemos. Ou seja, porque é que nós, de alguma forma, aqui aparecemos um bocadinho? Porque os problemas não são só do Conselho de Évora, que é a nossa área de atuação, os problemas são também do país e são também da Europa. Portanto, pessoas que, os pobres, digamos assim, os mais desprotegidos, encontram-se em todo o lado. E é importante entender isto. Nós, enfim, nunca nos consideramos um país rico, dizemos sempre que os outros países são mais ricos do que nós, temos sempre um bocadinho esta tendência para dizer que lá fora as coisas são diferentes. O problema é que nós neste momento estamos lá fora também. E, portanto, os problemas que existem são problemas que são comuns e que têm que ser resolvidos através de soluções comuns. Nós só poderemos tentar diminuir o número de excluídos se atacarmos as causas da exclusão. As causas da exclusão são, entre outras, a baixa preparação escolar, a baixa autoestima, a dificuldade em encontrar a formação necessária para obter um emprego numa época em que o desemprego vai crescendo. Daí que este tipo de iniciativas, para nós, tenha muito significado. O jornal Diário do Sul, Rádio Telefonia do Alentejo, associou-se deste modo ao projeto Euroativos com a realização do workshop Jovens Euroativos na Europa. Ouvimos José Miguel Pissarra, administrador do grupo Diário do Sul. Penso que o tema é óbvio. O Euroativos é, de facto, um workshop que se pretende de informação aos jovens sobre a União Europeia e é bastante interessante porque o tema da Europa é cada vez mais posto em causa, como já foi falado pelos vossos convidados. A Europa precisa urgentemente de pessoas ativas, portanto, pessoas que intervenham em todas as áreas. Felizmente, na área universitária, isso demonstra-se bastante por todas estas iniciativas que se passam e outras. A nível empresarial também se têm visto alguns acontecimentos, alguns eventos em que alguns até participamos com as instituições, no caso concreto da CCDR, que vai estar agora no Open Days em Bruxelas, no Comitê das Regiões, para discutir, portanto, problemas que dizem respeito às regiões da Europa. E, portanto, eu deixaria aqui, de facto, a mensagem de que é muito importante para os jovens serem mais ativos na participação europeia, naquele tipo de Europa que nós queremos, não aquela Europa que existe, não aquela Europa que ainda não oferece soluções e que está permeável a um tipo de queixas, seja pela imigração, seja pela moeda, que são discussões que são, enfim, tentativas de tentar pôr a Europa mais frágil, mais dividida, e esse não é o caminho. O caminho é da União, nós somos um povo europeu, Portugal tem beneficiado muito disso, a nível económico e a nível social. E é bastante importante que os jovens entendam que a União Europeia é um mundo aberto para eles, não só a União Europeia, mas agora estamos a falar da Europa, não é? E, portanto, era ótimo que os jovens entendessem que para a sua mobilidade, enquanto estudantes, se pode fazer muito facilmente através da Universidade de Extremadura com a Universidade de Évora, como foi aqui falado. Portanto, é importantíssimo que os jovens tenham, para já, participem nestes workshops, o máximo possível. Segundo, que obtenham informação para que possam estagiar, tirarem uma experiência na universidade, quer na Universidade de Extremadura, quer na Universidade de Évora, mas que depois também tirem estágios nas empresas da Extremadura e do Alentejo. Nós tivemos a sorte de ter aqui duas estagiárias da Extremadura que fizeram os estágios na nossa empresa, na área de multimédia, na área de conteúdos multimédia, portanto, perfeitamente integrados, pessoas que falam castelhano, mas que se integraram perfeitamente na nossa equipa e que durante um ano estiveram connosco. Esperamos ter muito mais. Esperamos também que do lado da Extremadura haja a mesma receptividade das empresas para contar com estes jovens e que eles vão conhecer a realidade da Europa. É muito importante que a mobilidade dos trabalhadores, que já foi aqui falada, que a barreira principal é a língua, portanto, nos Estados Unidos as pessoas deslocam-se de uma costa para a outra muito facilmente porque não há barreiras linguísticas, aqui na Europa sim. Mas para nós temos duas vantagens. Nós, portugueses, temos duas vantagens. Primeiro, aprendemos bem línguas, sabemos falar várias línguas, e segundo, não temos problemas em nos deslocar pela Europa. Mas, começando por Espanha e sobretudo pela Extremadura, penso que é um bom exemplo. Workshop Jovens Euroativos, promovido pela Fundação Eugênio de Almeida, em parceria com o Jornal Diário do Sul, Rádio Telefonia do Alentejo, Contrato Local de Desenvolvimento Social de Évora e Rádio Onda Campos da Fundação Sociedade Universidade da Universidade da Extremadura. Workshop Jovens Euroativos, emitido em direto a partir do auditório do Jornal Diário do Sul, integrando a emissão especial Vozes Raianas, no passado dia 22 de setembro. Vozes Raianas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Quiero recordar esa mañana como un día especial jugando en tu cama. Ahora nos ofrece su música un grupo originario de Badajoz que ya hemos tenido la ocasión de escuchar en ediciones anteriores del programa de radio Voces Raianas. El desván de Luendes se caracteriza por su mezcla de estilos capaces de entretejer en sus letras el flamenco con el folk, el pop o el funky. De ellos escuchamos su canción Los días son aburridos. noche contábamos estrellas y nuestra vida se confundía. Noto que ya no siento cerca tu calor. Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo. Mi vida es un castigo si no estás. Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo. Mi vida es un castigo si no estás conmigo. Conmigo. Y con el tiempo las cicatrices darán recuerdo, no serán tristes. La niña buena cantaba en la escalera. Ya nadie escribe sobre la arena. Y en la pelea, y en el vacío, y en el aliento del invierno frío, noto que ya no siento cerca tu calor. Niña, ya no siento tu calor. Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo. Mi vida es un castigo si no estás. Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo. Mi vida es un castigo si no estás. Tengo más problemas con salmón, es un hecho y mi colchón. Me repite que conciencia es fruto de la compasión. Me llevo los minos de ti y el maldito ordenador. Te pagaron trabajitos, me costó, ¿sabes qué? Que te vaya muy bien, donde quiera que penotes. En Pekín o Jerusalén. Mi vida es un castigo si no estás. Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo. Mi vida es un castigo si no estás. Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo. Mi vida es un castigo si no estás conmigo. Conmigo. Voces Rayanas. Qualquer ocasião. escutámos o pai do rock português, Rui Veloso, com o tema Brilho Dental. Agenda Voces Rayanas. Este fin de semana se celebra en Badajoz Almosasa, la fiesta árabe que conmemora la fundación de la ciudad por Ismar Juan. Este año, como novedad, contará con un centenar de puestos en el mercadillo medieval, que se extenderá desde la Plaza Alta hasta la Plaza de San José. La misma fiesta será conmemorada en la localidad portuguesa de Marvão del 1 al 5 de octubre. Marvão, Badajoz, duas localidades, uma história comum. O município de Marvão organiza novamente o Almoçaça, festival islâmico que irá decorrer na vila de Marvão entre 1 e 5 de outubro. O evento, que se realiza igualmente em Badajoz, pretende comemorar a festa da fundação destas duas localidades que partilham o mesmo progenitor. Durante 5 dias de outubro, a vila de Marvão recua no tempo para recordar as suas origens árabes e homenagear o seu fundador. O Mercado das Três Culturas constitui-se como o palco do evento em que coabitam os legados islâmico, judaico e cristão, conta com cerca de 80 pontos de venda e uma vasta área ao ambiente da época. Neste mercado encontrará maioritariamente objetos relacionados com o Islão e a sua cultura. Trabalhos em pele, incensos, túnicas, véus, cintos para dança do ventre, sabonetes e perfumes, louças e tapetes orientais e artesanato egípcio de Marrocos, dos Himalaias e da Tunísia. Concertos de música árabe, teatro de fogo e luz, artesãos a trabalhar ao vivo e stands de chás e ervas medicinais convidam a desfrutar intensamente esta festa. Animação por todo o mercado e também junto ao Castelo de Marvão, com malabaristas, encantadores de serpentes, bailarinas de danças orientais, manipuladores de fogo e andarilhos são outros condimentos deste genuíno evento. La Feria Internacional Ganadera de Zafra, que se desarrollará del 30 de septiembre al 6 de octubre, contará con unos 500 expositores y más de 2.500 cabezas de ganado ovino, bovino, porcino ibérico y equino. Integrado no festival Escrita na Paisagem, a Dança do Existir, retrospectiva em imagens do trabalho coreográfico de Vera Mantero, é uma exposição que está patente ao público no Convento dos Remédios, em Évora, até 30 de setembro. Entre los días 30 de septiembre y 2 de octubre, alrededor de 100 artesanos mostrarán sus creaciones en Navalmoral, en el marco de la Feria Nacional de Artesanía, que invita a extremeños y alentellanos. Iniciativa Tocar de Ouvido acontece no Teatro Garcia de Rezende, em Évora, entre 7 e 10 de outubro, com a presença dos grupos 4 ao Sul, Raga Trio e Galandum Galundaina. El musical Chicago recalará en el Teatro López de Ayala de Badajoz, del 25 al 28 de noviembre, con un reparto de 30 artistas encabezados por Marta Rivera, Carlos Lozano y María Blanco. Todos los actores constituyen la pieza clave del musical, que ha comenzado una gira que les llevará a recorrer durante un año ininterrumpido un total de 35 ciudades españolas. Vamos escutar o tema Imortais, de Mafalda Veiga, ela que nasceu no seio de uma família grande de origem alentejana. Por mais que a vida nos agarre assim, nos troque planos sem sequer pedir, sem perguntar a que é que tem direito, sem importar o que nos faz sentir. Eu sei que ainda somos imortais se nos olhamos tão fundo de frente. Se o meu caminho for por onde vais encher de luz os meus lugares ausentes, é que eu quero-te tanto. Não saberia não te ter. É que eu quero-te tanto. É sempre mais do que eu te sei dizer. Mil vezes mais do que eu te sei dizer. Por mais que a vida nos agarre, nos dê em troca do que nos roubou. Às vezes fogo e mar, loucura e chão. Às vezes só a cinza

Esta emissão Vozes Reianas está prestes a chegar ao fim. Em nome de toda a equipa que levou até si esta edição, gostaríamos de agradecer a todos quantos permitiram a realização desta iniciativa e que mês após mês têm ajudado a contribuir para que o programa Vozes Reianas seja uma realidade. Um agradecimento particular à equipa técnica do Contrato Local de Desenvolvimento Social de Évora e à Fundação Eugênio de Almeida. Especialmente a si, que nos acompanhou nesta emissão, resta-me dizer-lhe que foi um prazer estar consigo. Voces Rayanas. El programa de cooperación transfronteriza bilingüe, una coproducción entre Onda Campus, Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura y el Grupo de Comunicación Social Diario do Sul, Radio Telefonía del Alentejo. Voces Rayanas. Todas las mañanas del último sábado de cada mes, entre las 11 y la 1, en el 103.2 de la FM, en la Telefonía del Alentejo, en www.diariodosul.com.pt y en www.ondacampus.es.